Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. O regresso das aulas presenciais e a reabertura dos restaurantes são duas reportagens em destaque na edição semanal do jornal Linhas de Elvas. Na escola secundária Dom Sancho II, em Elvas, estudantes e professores adaptaram-se rapidamente a uma nova rotina que inclui, entre outras medidas, a desinfecção das mãos à entrada do estabelecimento de ensino e a colocação de máscara. Ana Cândido, aluna do 12º ano, confessou ao Linhas que se sentia um bocado nervosa com o retomar das aulas, acrescentando que foi estranho ter estado tanto tempo em casa sem ir à escola. Maria Helena Neutel, que acompanhou a sua filha Maria até à escola, encarou este regresso às aulas da melhor maneira possível. Com a segunda fase do plano de desconfinamento do governo, que arrancou no dia 18 de maio, chegou também a hora de os estabelecimentos de restauração e bebidas começarem a reabrir as suas portas. O Varchotel em Elvas já recebeu os primeiros clientes neste período pós-confinamento e, segundo João Perdigão, a expectativa é alta, embora ainda haja muita gente a fazer reticências na hora de ir ao restaurante. No Pompílio, em São Vicente, o regresso à atividade foi vivido principalmente com esperança. Temos de voltar a começar do zero e ter esperança que as coisas vão continuar como antes, com muito trabalho, muita dedicação e tentar que as coisas evoluam no bom sentido para que a vida volte à normalidade, disse ao Linhas Rui Rodrigues. A elegância e o glamour dos capotes e samarras de Santa Eulália é outro tema de reportagem. Com a primavera a meio, avança o período de defesa do capote e da samarra. Na fábrica de Santa Eulália, o ritmo de trabalho abranda entre março e setembro. Durante as estações mais quentes, faz-se a gestão de estoques e a reposição das peças para que, após a reentrée, esteja tudo a posto para afrontar a incessante procura. Embora o pico das vendas ocorra entre outubro e fevereiro, há sempre quem aflua ao longo do ano à fábrica para adquirir o agasalho. Enraizado nas tradições, o capote mobiliza turistas e emigrantes que, mesmo sob o calor tórrido do estio, cedem ao encanto da peça e a levam para casa. Apesar da crise pandémica, um novo investimento prepara-se para arrancar na cidade de Elvas. Ligado ao turismo, um novo hotel de 4 estrelas vai ser construído num investimento de 4,5 milhões de euros, divulgou o promotor do projeto, o empresário Miguel Mendão. O hotel resort urbano, que vai ser construído na Quinta do Morgadinho, numa zona não muito distante do Coliseu, prevê criar 30 postos de trabalho, estando previsto o arranque das obras em 2021. É tudo por hoje. Obrigado a si que está desse lado. Tenha um ótimo dia. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Rádio Telefonia do Alentejo. Destaques do Jornal Diário do Sul para esta semana. A substituição de mais de 50 mil luminárias tradicionais na iluminação pública do Distrito de Évora por outras tecnologias de LED já foi concluída num investimento de 21 milhões de euros. Segundo a Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, CIMAC, que congrega 14 concelhos do Distrito de Évora, é esperada uma resolução no consumo de energia de um pouco mais de 70%. Deve ser um caso único a nível europeu, uma região inteira que substitui todos os pontos de iluminação pública com uma grande preocupação com a eficácia energética, a redução de emissão de dióxido de carbono e a redução exponencial da poluição luminosa, afirmou o presidente da CIMAC, José Calisto. De acordo com esta autarca, as obras das luminárias decorreu de uma candidatura do CIMAC ao Fundo de Eficiência Energética e teve o visto prévio do Tribunal de Contas, tendo sido implementado absolutamente dentro do orçamento previsto e nem um euro de derrapagem orçamental, referiu. Com uma vida útil de 10 anos, o investimento será completamente recuperado dentro desse prazo e não terá qualquer impacto na tesouraria dos municípios envolvidos, uma vez que será pago com as poupanças energéticas geradas pelas luminárias. Recuperação de edifício para a construção de casa mortuária em Arraiolos. A obra de remodelação e adaptação para a casa mortuária do edifício da antiga escola primária no Outeiro, de São Francisco, teve início no mês de maio de 2020, tendo como objetivo dotar a sede de conselho de uma estrutura que vem criar melhores condições para a realização de velórios. A execução desta construção irá colmatar as necessidades existentes, criando um espaço com maior flexibilidade e de funcionalidade mais eficaz junto ao cemitério municipal de Arraiolos, com melhoria das acessibilidades. Com custo previsto de cerca de 270 mil euros, esta ação, inscrita nos objetivos da Câmara Municipal de Arraiolos para o presente ano, permite reabilitar um espaço e um edifício municipal sem função atribuída e corresponde a uma intervenção relevante numa área de enorme sensibilidade, mas onde se justifica a concessão de um novo projeto. Requalificação do Teatro Garcia de Rezende inicia-se em maio. Todo o espaço envolvente irá receber um novo arranjo urbanístico, de forma a conferir ao local a dignidade adequada à zona histórica ou patrimonial em que o Teatro Garcia de Rezende está inserido. O parque de estacionamento será mantido com as necessárias adaptações, assegurando-se a respectiva funcionalidade, com 78 lugares para veículos automóveis, 3 dos quais reservados a utentes de mobilidade condicionada. A par do arranjo urbanístico da envolvente, estão a decorrer no interior do teatro as obras que visam intervenções relacionadas com a segurança, funcionalidade e conforto, segurança contra incêndios, estabilidade, rede de água, esgotos, eletricidade, ventilação, etc. O projeto obriga à utilização sempre que possível do tipo de materiais já existentes e enquadra as novas soluções de forma a não afetar as condições originais da acústica, bem como o funcionamento da mecânica e cena. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.